do meu destino na busca de ter seu brilho. Em ruas de diamante, atrás do ouro que trilho. O pódio, a vitória, a conquista e o sucesso. As palmas, o triunfo, o troféu é o que eu quero. Em cada palavra escrita, coração na voz, emoção, microfone na mão, toda minha dedicação. Em cada canção, saiba cada composição, é pra você, irmão. MC, minha profissão, KEG, mó satisfação. Estrela GMQ por essas linhas de magia, que a plateia contagia, explode em alegria. Vibra como torcida, que em êxtase grita. Ritmo e poesia, não se fida ao fim dos dias. Anjo da guarda me guarda, desvia de mim palavras que foram direcionadas pra derrubar minha guarda. Acerta minha cara, haha, mas não dá nada. Quando vem gente mentiras, as palavras não me matam. A essência das ruas, a sedução da lua, me convida pro rolê em plena madruga. Pião de vagabundo nas veredas da vitória. Glória, glória, tio, em tudo dá glória. Vejo o brilho, parece ser o final do túnel, fortalecido pela fé e as orações de joelhos. A estima do sentimento me agigantou por dentro. Reconhecimento veio quando soprei meu talento. Denúncia é sentimento, denúncia é coração. Denúncia é talento, é a essência da canção. Denúncia é coração, denúncia é sentimento. Denúncia é canção, é a essência de talento. Vai brilhar, vai brilhar. Vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar. A pureza germina, a vida de um sonho que é capaz. Então eu vou atrás, o osso não largo mais. Dedicação é o que me faz, é o que me traz. O brilho, o fulgor, a fuga de Alcatraz. Lucidez, clareza, contemplada em cada linha. Um pouco de sua história, em cada história minha. É pro você ver, parceiro, somos tão parecidos. Só não entendo porque brigamos, gladiamos como inimigos. Meu canto não tem fronteiras, exala liberdade. Expressa o puro sentimento e a santidade do cálice. Reflete nos guetos, nos morros e favelas, levado ao povo como garra pra luta na terra. Diamante extraído do mais sujo ambiente. É o rap, sou eu, é você, é a gente. O amuleto, o talismã, o talento que não veio da bola. Surgiu da vivência, das ruas e das esmolas. Que foi deixado a nós como herança, como sinal de bondade, garantia de esperança. Mas de tudo esqueço ao subir no santuário pra levantar a insurreição. Incendiar cada soldado com a chama da guerra, gritando por amor, por paz, mano. Valorização da cor, FW vai brilhar como o sol da justiça. Denúncia, novo talento de Formosa e Brasília. Denúncia é sentimento, denúncia é coração. Denúncia é talento, é a essência da canção. Denúncia é coração, denúncia é sentimento. Denúncia é canção, é a essência de talento. Vai brilhar, vai brilhar. Vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar. Sementes boas eu plantei no passado. Hoje colho frutos bons de quem entendeu o recado. Foi semeado a conduta de um MC. Música exalada com perfume de jasmim? Não, tio, nem sempre foi assim. Foi preciso guerrear pra chegar até aqui. Entre decepções e desenganos, joguei máscaras ao chão pra descobrir que nem todos são humanos. Meu brilho não se apaga, trago comigo a história. Eu vim antes, pra você tá aqui agora. E a vitória, você tá ouvindo agora. Metralha de vencedor, é minha música e sua chola. Que o canto seja dura, touro brilhe como ouro. E que o maior tesouro esteja estampado em seu rosto. Sorria, vamos celebrar a vida. Não esqueça a indignação, pois não cicatriza. Deixa o vento soprar, o encanto pra cá. Mostrar, provar que a canção pode mudar o destino. Temos um sonho a realizar, temos muito o que falar, o talento demonstrar. Riscos e rabiscos irradia meu amor profundo. Que vem da alma, vem, vem lá do fundo. A voz de quem não tem a voz tá por você. Expressão de força e garra que não se vê na TV. Denúncia é sentimento, denúncia é coração. Denúncia é talento, é a essência da canção. Denúncia é coração, denúncia é sentimento. Denúncia é canção, é a essência de talento. Vai brilhar, vai brilhar. Vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar.